sempre quis ter você. Todos os dias ao meu lado, me chamando de benzinho. Com os beijinhos apaixonados, vem pra mim. Com seu olhar dizendo sim, o coração fica apertado, sem razão, metade ou fim. O tempo passa, as coisas acontecem, sem explicação. O sentimento que nos guia, nem sempre vem da razão, né não? Cê sempre soube, desde o primeiro olhar, quando passou por mim, deixou perfume pelo ar difícil. Não notar e saber que é você que desconcerta minha mente. Faz ela enlouquecer cada vez que eu te vejo. Imagino como seria uma noite de amor, quem sabe? Por toda a vida essas paradas, não entendo os lances de nostalgia. Umas carências involuntárias, vem sequências no meu dia. A gente tá próximo, uma distância invisível, uma barreira se mantém. Tô no romance impossível, esse é o detalhe. Eu não queria te falar, admito. Fiquei surpreso, vieram me contar. Seja era casada, não queria saber de nada, mas deixou pelo recado também, muito obrigado. Eu sempre quis ter você, todos os dias ao meu lado, me chamando de benzinho. Com os beijinhos apaixonados, vem pra mim. Com seu olhar dizendo sim, coração fica apertado, sem razão, metade ou fim. Eu sempre quis ter você, todos os dias ao meu lado, me chamando de benzinho. Com os beijinhos apaixonados, vem pra mim. Com seu olhar dizendo sim, coração fica apertado, sem razão, metade ou fim. Eu não me importo assim, tem nada a ver que a gente pode ser amigo. Só quero tá próximo de você. Fui comprar uma camiseta que nem fazia questão de ter. Na sincera é só pretexto pra na minha folga e te ver. Se é linda de qualquer jeito, até com um simples uniforme. Seu sorriso, a sutileza que me faz lembrar os restos do Bob. Verão, praia lotada, feriado de carnaval. Gente se viu e cê sorriu, me conquistou a natural. Tipo, aquelas fitas que te faz parar no tempo. Saber que vai dar nós dois por uns momentos. Amor platônico, atômico, igual novela. Mas por ela eu pinto na tela as belezas da nova era. Tô ligado que a gente não se vê faz vários dias. Que mudei de setor, dos corredores fui pra cozinha. Mas tá tranquilo, nem esquenta, que eu tô ligado. Eu sei exatamente o horário do teu intervalo. Eu sempre quis ter você, todos os dias ao meu lado, me chamando de benzinho. Com os beijinhos apaixonados, vem pra mim. Com seu olhar dizendo sim, coração fica apertado, sem razão, metade ou fim. Eu sempre quis ter você, todos os dias ao meu lado, me chamando de benzinho. Com os beijinhos apaixonados, vem pra mim. Com seu olhar dizendo sim, coração fica apertado, sem razão, metade ou fim. Tanta coisa pra te dizer, só queria uma tarde. O pôr do sol em frente ao mar que me desse liberdade. Bem pertinho de você nessa hora, o que mais queria? Na humilde ver passar e te desejar o bom dia. Não no lugar de ninguém, mas assumo que também não quero ser outro alguém. Ser só eu, mais ninguém. Só queria saber uma dúvida que tenho comigo. Tem namorado, mas quase eu nunca vejo ele contigo. Esquece, deixa assim que eu não quero me envolver. Desejo que seja feliz, mas bem mais. Eu e você vai dizer pra mim que nunca se ligou, nunca pensou. Porque daquele jeito ele me olhou, despertado o sentimento desde o primeiro segundo. Aquele olhar que até hoje faz lembrar cada minuto. Então é isso, seguindo a favor do vento. Que seja natural a chance, nosso momento. Eu sempre quis ter você, todos os dias ao meu lado, me chamando de benzinho. Com os beijinhos apaixonados, vem pra mim. Com seu olhar dizendo sim, coração fica apertado, sem razão, metade ou fim. Eu sempre quis ter você, todos os dias ao meu lado, me chamando de benzinho. Com os beijinhos apaixonados, vem pra mim. Com seu olhar dizendo sim, coração fica apertado, sem razão, metade ou fim.